assim que se que se conectar. Olhe pro céu, agradeça pela saúde, pela vida, disposição pra evoluir. Busque silêncio para assim que se que se conectar. Eu agradeço o meu Senhor. Terráqueos tenham mais amor. Cada consciência é uma sentença, ardome. Falasse a razão de louco é um fardo. Os maus olhos não enxergarão. A amargura gera má interpretação. E a falta de amor, sei que ela vos cega. Falta de amor, sei que ela vos seca. Às vezes pecamos sim num tom. Quem condena não transpira. Não transpira a perfeição. João, água aquecer, desperdiçar tempo de aço. É a fonte que um dia te serviria para revigorar. Para se ser salva e se livrar de um revés em algum lugar. La consciência traz a visão. Missão de vida implica além da má gestão. Olhe pro céu, agradeça pela saúde, pela vida, disposição pra evoluir. Busque silêncio para que se conectar. Olhe pro céu, agradeça pela saúde, pela vida, disposição pra evoluir. Busque silêncio para que se conectar. Mira, el cielo, gratitud por la virtud, por la vida y por la salud. Siempre dispuesto a volar por el universo que hay en ti. Mira, el cielo, gratitud por la virtud, por la vida y por la salud. Siempre dispuesto a volar por el universo. Aguentar o peso do mundo em suas costas é resistir. Seguir sua vida com fé para que já ilumine o livro com a resposta que alcançarei com os próprios pés. Missa continue igual, só leve contigo o que levou te amar. Hermana, lê além de luz, caraminguá para não provar. Na rua tu de respirar, força nas pernas para você não sucumbir. Dizendo ao que te arrasta, isso é resistir. Continue na luta, aprenda com os erros alheio e seu. Ranana, mancha rua, derrova. Construir a base para se decolar, obterar experiência universal. Voar sobre as valetas, pragas e mazela. Iluminar as mentes e refletir pelas vielas. Olhe pro céu, agradeça pela saúde, pela vida, disposição pra evoluir. Busque silêncio para se conectar. Olhe pro céu, agradeça pela saúde, pela vida, disposição pra evoluir. Busque silêncio para se conectar. Falou, compadre. Muita graça a toda la gente que nos apoia, que sigue elaborando por el mundo. Que Deus bendiga. Fuerte abrazo. Muchas gracias.